Aí que é outra mesma. Uma foto, 52, passista 04, decolagem 1-0. 76 passageiros, código de atraso, Alfa Ponto. Voo 1600, Recife, 12545, secundário 12685, bom voo. 2685, boa tarde. Sofia Pátio, de Alfa, no Boa Espera, 2612-1012-1344. 210, Livipouls, 120 graus, 10 mais. Livipouls, Pochanel 6210. Na pista 10. 394, Nicolão 13, controle 1, lado em cima 8. 98, boa tarde. Corre, Salvador, 35489, quando estiver a próxima. Ciente, mantém a posição. Controle Salvador, agora 394, boa tarde. O 394 contou, contato da decolagem, sobe a nível de voo 360, perfil da EOL Leda Bidev. A da EOL Leda Bidev, subindo 360, com 394. O Papá Romeu, Romeu Oscar Bravo, chamando controle. Afirmativo, seu decolou de grupo Lucia, vai com troa de Costa Azul, vai bater 500 pés, 4 a bordo. Código 01-15, com Oscar Bravo. November 857, Porto Seguro, apelido 16, decolando da 1 a 0, curva direita da EL Leda Bidev, 198, 5432. 2-3, salto decolando. Apenas uma dúvida, pós Bidev, direto Porto Seguro, né? É, sim, pós Bidev, afirmativo, corrigindo. Vai interceptar pelo November 857 e já vai dar em Porto Seguro. Depois é apelido 16. Ok, então Bidev, Porto Seguro para interceptar para November 857 e após a pergunta no meio. Obrigado. Confirmando, a November 857 fica um pouquinho antes de Porto Seguro. Ok, então, Bidev, Porto Seguro e após Porto Seguro, então a pergunta no meio. Antes seguro, mas antes seguro você ainda vai interceptar para November 857 por um pequeno pedaço. Tá ok. O 6213, graças. Oi. O Romeu Oscar Bravo, informação de tráfego no sentido contrário, aproximadamente 3 milhas, mantendo 1.500 pés, o tipo da aeronave é um Papa Alfa 34. Bravo. 3.61, 1.80, com final. Aguarde, 3GM1. Mais 7, vem um turno 2-0 graus, 8 mais alfa. Fala, Salvador, boa tarde, Oceanete, 6210, livrou, senhor. 6210, alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, Oceanete, 6210. Whisky Kilo Zulu chama a torre 118 decimal meia. Muito obrigado, papai. Salvador, Whisky Kilo. Romeu Oscar Bravo da presente autorizado Costa Azul. Muito obrigado. Azul 41116, informa o tráfego na proximidade de Duna, mantendo 500 pés. O tipo é um Robson 44. 741116, tem noticiado. O mesmo não interfere na sua aproximação. Azul 41116. Obrigado. No 3661, estamos tentando conexão com o centro, porém sem contato. Chama o centro agora na frequência 1251, secundária 13325, e solicita o 180 e a Prodiomeb, por gentileza. 251-33-25, amor. 19-18. 98-33. Sim. permite redução aqui na medida do possível, manter a velocidade, afinal. Negativo, evite redução para pousar o mais rápido possível devido à sequência na 1-0. Positivo, vamos acionar o convite. Estoura tráfego, agora 2.500 pés passando duna, indo na posição do marcador externo do procedimento Electric Freight. Fim de novembro, Alfa decola aos 1-8, vai manter inicialmente o setor do litoral 360 pela direita, aguardando para cruzar o campo, ok? Relativo, possível até o litoral, atingir o litoral e inicia o 360 pela direita, ok? Pouso 1-7, vento 1-20 graus, 8-9. 1-0 graus, 8-9, 1-0. Oi, Salvador, boa tarde, 1-4-1, no meio, estamos passando o marcador de carro. Ok, continua a aproximação, vai dar autorização de pouso no meio. 1-9. 5-4-8-9, livre decolar, 1-0 graus, 1-0 mais. Clareza intensidade 1, não copiei. 94, centro Recife, 1251, no secundário 13325, bom voo. 251, 13325, muito obrigado, boa tarde. 5489, Nicolas 20, controle 19, decima 8. 98, bom dia. Seu solo aos 20, livre táxi para o seu pátio, estacionar presente a livre Zulu. É o trip 5489, boa tarde. O trip 54 na decolagem, sobe o nível de voo 200, saída Goleval após direto conquista. Et Goleval, direto conquista, 200 direto. Agora paralelo aí a pista, aqui é o Gabão para cruzar o campo. Salvador, boa tarde, está pronto, está pronto, está pronto, está pronto. Está autorizado, ele é manter. Mantém, não pode estar. Está autorizado, está presente agora com a esquerda para cruzar o campo, reporte cruzando. Patrulho no meio, solo os 2-2, direita 219, solo. Direita 1-219, 4-1, tudo no meio. Em nome liberal, foi intercepte o litoral novamente pela de sua direita, próximo ao buraquinho. Vai chamar o controle 19, decima 8, para continuar o voo. Tem decolagem, observe a aeronave pequeno porte que cruzou agora na vertical, está ali passando em cima da base aérea, vai se afastar com o proa nordeste para o litoral. O senhor leva na decolagem e ultrapassa a altitude, ok? Afirmativo, feria a decolagem, 3144. Afirmativo, 1-4-0 graus, 1-0 mais. Não. Controle Salvador, trip 5489, está cruzando 5000. 050 para 200, livre da restrição, confirme. 59 está livre da restrição da saída. Gente, grato. Salvador, boa tarde, está 3144. 4, sobe o nível de voo 370, saída Momo Alvo Frontier. Okay, subindo 370, Momo Alvo Frontier, está 3144. Salvador, Papa Romeo, Índia, November Alpha. Papa Romeo, Índia, November Alpha, por gentileza, aciona código 0415. 0415 em November Alpha. Papá, o meu Índia November Alpha, mil pés no corredor forte. Afirmo, já ingressou no corredor forte, agora mantendo mil pés em November Alpha. No 333, centro Recife, 1251, no secundário, 13325, bom voo. 251, 13325, confirma. Afirmativo. Obrigado, boa tarde. Sol Salvador, boa, chama 6315. A posição para Barulho de 380, informação Quebec. Na 315, autorizado Guarulhos, 360, em serviço 50. Decola da pistão no zero, primeira curva à direita, saída da Elleta Bidese. Controle 119, decimal 8, transponder 5414. Autorizado Barulho de 360. Está percebendo a aerosia de balda 10, curva direita, primeira da Elveira Guiné, controle 198, transpondo 5414. Funcionar 6315, a saída da Elveira Bidev. Da Elveira Bidev. Chama a puxa sonar. 6315. Salvador, bom dia, boa tarde. Eu acho que era 6148, tem informação em Quebec. Eu no 42, exercício autorizado 350, via Peruíque 58. Decola da pistão 1-0, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle em 119, decima 8, transponda 5431. Autorizado 350 para Recife. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, na Puca, Aracaju, Peruíque 58, 119, 8 de controle, 5431, é o transponder. 3144, chama o centro 1245, secundário 12685, bom voo. Ok, muito obrigado, boa tarde. Salve, Salvador, chama 63, posição 3, flashback, chama 63. Situação, desce ao 050, chegada a Mari. Situação, 050, chegada a Mari, 3154, pode recuperar o comandante? Comandante. Mike, confirmar que confirme a intenção do voo. Estou ideal para nós? Gente, autorizado, 500 pés, decolando a 17, exatamente para o norte. O Mike, o Mike, o controle 199 decima 8, aciona 0114. Gente, o problema é 013, para meu destaque, torre 1862, o Mike, o Mike. Mais possível, Rodai. Fecha, direcionar, chame táxi. Guardando no equipe de solo após a passagem do Airbus ao chegar na retaguarda. Ele já puxou o inicial do táxi, está ali, se chama pro táxi. Salvador, Xanana 13, no 5 para o táxi, com 143 a bordo, 4 horas de 10 de autonomia, Otana Galeão. Seja 143. Termo. Parque autorizado, direito, Índia Alfa, ponto estado da 90 Torre, 1186, altíssimo 02, senhora 6315. Altíssimo 0102, Índia Alfa, ponto estado da 90 base, 286, altíssimo 63, 1185. Fechou, estou ligado em Cola Pro Norte, chamo o controle 19 decimal 8, livrando o circuito, mãe. Marco Mike, fora do solo, vai chamar o controle. Estimativo, 19-8, pode chamar. Prato. Controle Salvador, é o papapapá, Mike, Golf Mike, boa tarde. Mike, controle 500 pés, mantendo proa norte. Mike. Autorizado, seu matar. Tan 3154, desce para 3000 pés, QNH 10012. Beleza, Tan 3154, Tan 3154. P5489, Recife 1288, secundário 260. Trip 5489, copiou o controle? Opa, meu Índia November Alpha, confirma sua extensão de voo até Prado Forte, depois retorna para Salvador? 7. 00, tem 75 a bordo, 22, alterna, vitória. Felipe 5401, no táxi autorizado à direita, Engenhar, Alfa, ponte espera do 90 Torre, 1 no 86, time 002. Quebec, se aguarda o minuto a foto. Autorizado a linha, mantém 5400. Solo, Salvador, para o táxi, estacionando 6213 com 1-1-8 a bordo. Alterna Guarulhos, autonomia 3 horas e 40. Livre táxi, pátio, Índia Alfa, ponto espera no 0 Torre, 1-1-8-6, altímetro no 0-2. 8. 14-9-8-9-3-5-5. Boa. Confirme testão de pouso na 1-7 ou na 1-0? Net Lima Kilo Zulu na proa de Bonf, chegada Bonf. Proa de Bonf na chegada Bonf, Lima Kilo Zulu. Solo Salvador, boa, Chané 6315. Chané 6315. Contato radar na decolagem, solo manter o nível de voo 360, perfil da Euleda. 3 Euleda, subindo para o 360, Chané 6315. Estamos com a torre, Prometax, torre 1-1-8-6-2. 6315. Leda. Confirme. Cruzando 2000, direto Leda. Passeira, 6315, graças. Salvador, boa tarde, é o Papatango. Papatango Vitor, Índia Juliette. Passando através de Vera Cruz, retornando a Salvador. Afirmo, Júlio.